Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos continuar a conversa que iniciámos há duas semanas com o missionário redentorista Sr. Padre Acácio Matos e que não concluímos por falta de tempo. Vamos perguntar ao nosso convidado se há missas bonitas e missas feias e se os sacerdotes devem ou não celebrar a Santa Missa todos os dias. Foi um dos temas que anunciámos há duas semanas e que depois acabámos por não ter tempo para tratar. Analisaremos o tema que o Santo Padre escolheu para o Dia das Comunicações Sociais: silêncio e palavra. Abordaremos uma frase forte do mês de março de 2016. Um dos maiores problemas da sociedade atual é o analfabetismo religioso. Padre Acácio, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Lindos também. Vou colocar a primeira questão. Sim, sim. Neste dia em que está a sair este programa, é Domingo de Ramos. Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, estamos, portanto, a uma semana da Páscoa. Peço-lhe que nos diga alguma coisa acerca deste dia ou acerca da semana que aí vem. Como entender? O Domingo de Ramos é como que o pórtico de entrada para a vivência da Semana Maior, como tradicionalmente era conhecida a Semana Santa, semana durante a qual, como todos sabemos, celebramos o mistério pascal da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É uma semana que congrega os cristãos para uma vivência mais profunda deste grande mistério. Esta semana tem o seu apogeu no chamado Tríduo Pascal, e nesse Tríduo Pascal os cristãos concentram todo o seu ato celebrativo nesse Cristo que deu a vida por nós e ressuscitou. São tempos intensos, tempos de plenitude, que os cristãos devem corresponder através da presença e da vida mais intensa deste mistério supremo da vida cristã, de um Deus que em Jesus Cristo se fez fragilidade absoluta para nos redimir e nos chamar à vida. É este o mistério de esperança que envolve toda esta Semana Santa, que tem o seu ponto, diríamos, de partida através desta entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Mas não um triunfo segundo os critérios do mundo, porque esta entrada triunfal que celebramos em Domingo de Ramos não é a entrada de um reino segundo os critérios do mundo, de um reino, de um rei totalitário. Por isso Jesus Cristo faz esta entrada em Domingo de Ramos, não montado num cavalo, como era próprio da época, atribuído aos guerreiros. Não levava uma espada cingida à cintura, não ia com vestes militares, mas ia montado num jumentinho, segundo os evangelhos relatam ou nos narram. E ia com umas vestes brancas, tudo isso nos aponta para Jesus Cristo como o Rei da Paz. E é sobretudo este aspecto muito concreto que os evangelhos explicitam que nós celebramos de uma maneira muito particular neste Domingo de Ramos, iniciando assim esta Semana Maior ou Semana Santa. Padre Acácio, o Papa escolheu para a Jornada Mundial das Comunicações Sociais, que vai ocorrer no próximo mês de maio, o tema silêncio e palavra, caminhos da evangelização. O que é que lhe parece deste tema? Creio que é um tema capital, sobretudo no mundo em que nós estamos a viver, porque é muito contemporâneo este horror ao vazio e ao silêncio. as pessoas, dada a dimensão das suas vidas, vidas muitas vezes tomadas pelas preocupações do mundo, pelos trabalhos, pelo stress, as pessoas custa-lhes criar ou viver dentro de uma cultura do silêncio. E nesse aspecto o Santo Padre coloca o silêncio como uma das condições essenciais, uma das plataformas importantes para uma comunicação autêntica. O silêncio é como que a condição essencial para poder haver uma escuta do outro em profundidade. E creio que muitas vezes, sobretudo ao nível dos debates televisivos, porque são seguidos por uma enorme multidão de pessoas, de muitos telespectadores, muitas vezes assistimos a essa falta de respeito, a esse atropelamento no diálogo. E creio que o que falta hoje no mundo, mesmo nas grandes conversações internacionais sobre a paz, sobre os conflitos, nas conversações diplomáticas, mesmo nós hoje em dia ao nível da comunidade europeia, o que vemos é uma grande confusão na maneira como se dialoga, como se comunica. E quando não há silêncio na comunicação, quando o silêncio não é percebido como um veículo e essencial, o que pode acontecer é que as conversas se tornem confusas, crispadas, enganadoras e ilusórias. Daí que o silêncio me parece fundamental. E o Santo Padre, na sua mensagem, aponta no sentido de buscarmos ou de irmos ao encontro de um equilíbrio entre a palavra e o silêncio no processo comunicativo. Eu creio que está falhando muito esse silêncio na cultura e na comunicação contemporânea, mas é essencial, não apenas para as pessoas se encontrarem consigo mesmas, mas acima de tudo para que a escuta do outro torne a comunicação numa comunicação fecunda e verdadeira. Sim, senhor. Padre Cássio, agora coloco-lhe outra questão que é assim mais pessoal e que tem a ver com a sua vocação. Como é que descobriu que tinha vocação para, neste caso, para sacerdote? Claro que a vocação não acontece de uma forma mágica ou repentina. Eu vejo a vocação, que palavra que vem de outra palavra latina, vocare, que significa chamamento ou chamada, como um processo, como um caminho, uma caminhada, onde nós, paulatinamente, circunstancialmente, em tantos momentos, uma soma de momentos, vamos escutando de uma forma específica e profunda a palavra de Deus, a voz de Deus. Claro que eu depois dos meus estudos, da minha escola primária, entrei no seminário dos missionários redentoristas em Vila Nova de Gaia, onde também estudei e onde fui, acima de tudo, acompanhado no meu processo espiritual. E foi dentro deste âmbito de processo e de caminhada que fui discernindo esse chamamento, esse toque de Deus no coração. Creio que nisto se poderá resumir a vocação. Não apenas a vocação ao sacerdócio, mas a vocação cristã. Porque, de alguma forma, o processo da fé é um processo dinâmico. É dom de Deus, mas também é a resposta do ser humano. A minha resposta foi uma resposta concreta que aconteceu, certamente, mas uma resposta concreta ao sacerdócio, para servir a Igreja e também para servir, pois, a congregação missionária. Também posso dizer que o meu contacto e o meu trabalho com os jovens ao longo de 14 anos me ajudou a discernir a minha vocação em termos de entrega à Igreja, no sentido de dar o meu contributo à revitalização da mesma Igreja e do mundo, apoiado também neste idealismo, não é, que move e congrega os jovens para a transformação do mundo na direção do Reino e do Espírito. Por isso, o que diria é precisamente isso, como um jovem nascido numa aldeia do interior, de Trás-os-Montes, recebe o toque de Deus no seu coração, é acompanhado espiritualmente num seminário, envolvido sempre na pastoral juvenil, no trabalho com os jovens, e aí vai discernindo, vai amassando, vai escutando no seu interior o chamamento. Claro, há momentos em que nós temos que fazer depois opções mais concretas, como que definindo esta vocação num caminho, e esse caminho depois também se traduziu, claro, depois, posteriormente, nos estudos superiores, universitários, no estudo da teologia, da filosofia, da nossa, digamos, preparação, na nossa e especialização, e tudo isso também é uma maneira de responder e concretizar a nossa vocação ao sacerdócio e, no meu caso, à vida religiosa. Nem sempre fala de penas, de virtudes ou pecados, pois das coisas mais pequenas faz o fado grandes fados, andorinha, procissão, um raminho de violetas, uma ginginha, um pregão, os maninho, tranças pretas, vida das coisas pequenas, são rimas, são cenas de letras de fados, teia pelo fado tecida, com versos tirados da vida vivida, já não são versos apenas, quando há guitarra cantados, fazem das coisas pequenas, tanta vida, tantos fados. Balcão de bar marinheiro, varina, colcha com barra, um altar, um cacilheiro, uma esquina, uma guitarra, estendais, uma canoa, vielas e escadinhas, o cais à luz de Lisboa, janelas com tabuinhas, vida das coisas pequenas, são rimas, são cenas de letras de fados, teia pelo fado tecida, com versos tirados da vida vivida, já não são versos apenas, quando há guitarra cantados, fazem das coisas pequenas, tanta vida, tantos fados. São versos apenas, quando há guitarra cantados, fazem das coisas pequenas, tanta vida, tantos fados. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo, às 10 e à segunda-feira, às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre missionário Acácio Matos. Estamos a concluir uma conversa que iniciámos há duas semanas e que, por falta de tempo, não concluímos. Vamos, dentro de pouco tempo, perguntar-lhe e procurar saber se há missas bonitas e missas feias e se os sacerdotes devem ou não celebrar a missa todos os dias. Analisaremos o tema que o Santo Padre escolheu para nos dizer que um dos maiores problemas da sociedade atual é o analfabetismo religioso. Vamos então continuar a conversa e que estávamos a ter em relação à vocação. O Padre Acácio acabava de dizer que, portanto, teve um toque de Deus e que esse toque o levou para o seminário. A questão que eu coloco, Padre Acácio, é a seguinte. Portanto, por acaso foi para missionário, como podia ter ido para um padre diocesano, que isto é apenas uma questão. Portanto, aqui a vocação não teve influência, quer dizer, foi para ali como naquela altura. Portanto, sentiu vocação, mas não teria que ser para missionário, podia ter sido para outra coisa. Podemos esclarecer, é assim, não é? É certamente que sim, claro que uma das razões também foi de tipo prático, porque eu na família tinha tido uns primos que já tinham integrado esse seminário dos missionários redentoristas, mas sobretudo os missionários que se dedicavam precisamente, sobretudo nós redentoristas, à pregação das chamadas missões populares, que ainda hoje têm uma atualidade, embora hoje preguemos de uma forma renovada, porque também os tempos são novos e precisam de novas posturas, mas sobretudo as vocações para missionário deviam-se muito à presença, digamos, carismática e atrativa desses missionários no seu campo de missão, nas aldeias, vilas e cidades do nosso país. E eles tinham essa capacidade de arrastar, de convencer, de convidar, de fazer a proposta aos jovens para se encontrarem com Deus num seminário e poderem um dia ser futuros padres e missionários, sacerdotes. Eu creio que mesmo hoje, refletindo bem no problema, até mesmo de uma forma global, na Igreja, neste problema vocacional, eu tenho-me perguntado muitas vezes também o que é que Deus nos está a perguntar a nós. Com esta crise forte, vocacional, que há na Igreja e que nos coloca o problema também até do próprio futuro da Igreja, porque como vai funcionar o rebanho sem pastores? Ou como é que o povo de Deus se pode organizar no interior para que a Igreja e a fé tenham um futuro e um impacto e uma palavra a dizer na transformação do mundo? Mas foi sobretudo isso, não é? A gente não, sobretudo no meu caso particular, não integrei o clero diocesano, não fui para um seminário diocesano, sobretudo por isso, não é? Por essa passagem dos missionários pelas nossas terras e pelo seu convite concreto a cultivarmos a nossa vocação, o nosso chamamento. Passados estes anos todos, depois de ser ordenado, o que é que lhe parece? Sente que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido ou não? Certamente que sim. Eu, como sacerdote e como missionário, sinto-me profundamente feliz, verdadeiramente realizado, tão bem como ser humano. Porque, embora nós nos tivéssemos desprendido de muitos afetos, das riquezas que nos poderiam caber em partilha, de deixarmos para trás pai, mãe, família, os amores e os amigos do mundo, apesar de tudo, mesmo do ponto de vista humano, até pela natureza do nosso sacerdócio, do ser missionários, o que significa conviver e encontrar as pessoas, o evangelizar, o ir ao encontro, o tecer um mundo de relações a partir do Evangelho e a partir de Cristo como modelo de uma nova humanidade. Tudo isso nunca me distanciou das pessoas e dos afetos, e também do ponto de vista humano, nesse concreto, me posso dar por feliz e por sobretudo. Claro que um padre e um missionário não tem por que deixar de ter 1 milhão de amigos. E creio que também é nesta linha de uma amizade em Cristo que a nossa vocação ganha sentido e sabor e densidade. porque os aspectos humanos não podem ser, do meu ponto de vista, descurados numa linha vocacional. E creio que muitas vocações, muitos chamamentos, quer ao sacerdócio, quer à vida matrimonial, têm precisamente fracassado porque esses aspectos humanos são secundarizados. Por isso eu nunca percebi o ser padre e o ser missionário como vivendo dentro de uma redoma de vidro, mas abrindo-se e estreitando laços de afeto e de amizade com as pessoas a quem servimos e anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, que foi e continua a ser para nós e também para a Igreja à qual pertencemos, com amor, um Deus humaníssimo. Deus em Jesus Cristo sempre teceu um mundo de relações e de afeto, por isso curava, perdoava, abençoava, chamava, continua a chamar. Ao celebrar a primeira missa, foi uma sensação diferente do que é celebrar hoje, ou não? É sempre uma sensação única. Cada vez que um sacerdote, na plena consciência e na comunhão da Igreja, celebra a Eucaristia. Porque o que estamos fazendo, primeiramente, é a memória de um acontecimento que nos transcende. E que, poderíamos dizer, situado na história há 2000 anos, o Senhor congregou um grupo de discípulos para celebrar, para comer esta ceia, que é um acontecimento vespertino, uma vez que foi celebrada nas vésperas da sua paixão e da sua morte. Mas é um acontecimento único, e quando ele também é percebido e celebrado na Igreja, percebemos que é uma, digamos, a oração na sua maior radicalidade e profundidade, porque no fundo na Eucaristia nós também, através desta oração, desta ligação, desta conformação à vida e aos gestos essenciais do Senhor durante a celebração da Eucaristia, estamos a criar e a fortalecer a nossa relação mística com Ele. A Eucaristia é aquilo que dá sentido à vida de um sacerdote e é, diríamos, de alguma forma, a Eucaristia propriamente um dos momentos fulcrais da vida da Igreja, diríamos mesmo o seu sinal distintivo. Entre todas as igrejas cristãs, se a Igreja Protestante, por exemplo, dá primazia à palavra, se a Igreja Ortodoxa dá primazia à vitória do ressuscitado através da liturgia e da oração interior, nós, a Igreja Católica, aquilo que nos distingue é precisamente a Eucaristia, a Santa Missa. Daí que, desde a primeira vez que eu celebrei a Eucaristia, a chamada Missa Nova, e todas as Eucaristias que tenho celebrado na minha vida de sacerdote, para mim são vividos como acontecimentos únicos e que me conformam na totalidade a Jesus Cristo, o Senhor da Palavra, o Bom Pastor, e é isso que me realiza como sacerdote. Padre Cássio colocou aqui várias questões, vamos lá ver se eu consigo reuni-las e falar disto. Pois, falou deste transcendente, e de facto é uma coisa extraordinária. O meu parco dizia, creio que há 15 dias ou 3 semanas, que naquele preciso domingo fazia 31 mil vezes que tinha consagrado. E ao dizer isto, de facto, ele chorou. É uma coisa, de facto, extraordinária. Depois o Padre Cássio acabou por dizer, e eu até escrevi, a Eucaristia é o que dá sentido à vida de um sacerdote. Sendo a Eucaristia o que dá sentido à vida de um sacerdote, como é que se justifica que haja sacerdotes que não celebrem todos os dias? Realmente a Igreja recomenda e o próprio povo de Deus, na sua caminhada e na sua demanda e espiritual, tudo aponta para que a celebração da Eucaristia seja diária. Claro que às vezes o sacerdote pode não celebrar publicamente e fazê-lo de uma forma mais privada. A celebração da Eucaristia, também isso tem o seu valor, mas a Eucaristia tem o seu sentido e a sua plenitude quando é celebrada na comunhão da Igreja, não é? Com o povo de Deus, porque de alguma forma todos aqueles que participam na celebração da Eucaristia com o sacerdote são concelebrantes. Por isso eu não percebo, não entendo como um sacerdote deliberadamente ou consegue passar um dia em branco sem a celebração da Eucaristia, porque aí está aquilo que dizíamos, o sentido da sua vida e da sua opção vocacional. Não é? E aquilo é que é a razão também de ser mais íntima do seu sacerdócio. Não se compreende o sacerdócio sem essa ligação estreita à celebração da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, porque foi também aí que o Senhor nos deixou o mandamento do amor e do serviço e da entrega absoluta e da radicalidade do amor vivido em comunhão. Por isso eu discordo completamente dos meus colegas sacerdotes se, de ânimo leve, deixam de celebrar a Santa Eucaristia diariamente. Eu aproveito para, enfim, para complementar dizendo o seguinte: o Santo Padre diz que os sacerdotes devem celebrar todos os dias, pronto, mesmo que não tenham ninguém. Portanto, isto tem a ver com o valor infinito. E ainda, creio que ainda era ontem que eu li um documento do cardeal Carnizares, em que ele dizia também, até falava acerca disto, e dizia que sim, senhor, pois que não há nenhuma razão para que o sacerdote não celebre todos os dias. Absolutamente. Pode haver impossibilidades do ponto de vista físico, doença, mas sim, é uma coisa completamente diferente e que está fora do nosso controlo, diríamos assim. Agora, também há uma razão que nos leva a pensar e a repensar o valor da Eucaristia infinito do ponto de vista até teológico, que é banalizar a Eucaristia. Também, às vezes, se pode cair na banalização da Eucaristia, não é? Reduzir a Eucaristia a um costume, a uma rotina vazia. Agora, quando o sacerdote, porque a Eucaristia, creio que também é educativa do ponto de vista da evangelização, não é? Porque educa na fé, mas eu associo-a também muito ao lado da emoção. Quer dizer, o sacerdote, para celebrar a Eucaristia e tomar a Eucaristia como ponto de encontro para o crescimento da fé dos fiéis, do povo de Deus, na sua globalidade, também tem de tomar a celebração do sacramento com aquilo a que São Paulo dizia quando escreveu, tendo os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Eu creio que celebrar a Eucaristia com essa emoção, com esses sentimentos que havia no interior do coração de Cristo, quando reuniu na sala superior do cenáculo de Jerusalém os seus discípulos para celebrar a Eucaristia, faz sentido. E abandonar a Eucaristia é, de alguma forma, abandonar o projeto de Cristo e afastar-se da comunhão da Igreja. coração abandonado. Pediu agasalho ao teu e ao sentir-se aconchegado. Pensou que estava num céu. Amou e amou cantando. A sorte que tinha por ter um coração que amando o fazia nascer. Mas pouco a pouco, pouco a pouco, o presente fez-se passado. Meu coração de amor louco está de novo abandonado. Meu coração está tão triste desde a tua despedida que nem sabe se existe mais esperança nesta vida. Meu coração está tão triste desde a tua despedida que nem sabe se existe mais esperança nesta vida. Com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento estamos a concluir uma conversa que iniciámos há duas semanas com o missionário redentorista Sr. Padre Cássio Matos. Temos estado a falar diversos assuntos relacionados com a missão e neste momento estávamos a conversar sobre a Santa Missa. Creio que era um assunto que nos podia levar a todo o tempo que nós dispomos. Vamos ainda falar mais um bocadinho para depois falar de outros assuntos. Padre Cássio, eu ainda volto à Santa Missa para dizer o seguinte. O Santo Padre disse há poucos dias... Para cada sacerdote, a celebração da missa é a razão da sua existência. Tem que ser um encontro personalíssimo com o Senhor e com a sua obra redentora. Portanto, não lhe estou a dizer nada que o Padre não saiba, que nem tão pouco interiorize em face do que me acabou de dizer, mas a verdade é esta. A verdade é que muitas vezes as coisas não acontecem de facto conforme nós falamos, e é uma pena, porque, pronto, umas vezes, como há pouco o Padre Cássio dizia, banalizamos a Eucaristia. E eu penso que esse é o perigo não só do sacerdote, mas também pode ser o perigo de qualquer leigo, porque o banalizar a Eucaristia, nós tanto uns como outros a podemos banalizar, porque como leigos nós participamos também nela. Portanto, e o que é a nossa fé? A fé é uma conquista diária e que todos corremos o risco de a perder, não há dúvida nenhuma. Agora, quer dizer, quando nós banalizamos, podemos, isto pode já não ser, pode não ser fé. Se calhar podemos estar aqui numa crença, não é? E eu quando vejo, pronto, sacerdotes que não celebram, pronto, quando deviam fazê-lo. Ou quando vejo, por exemplo, leigos que, pela forma como se apresentam, até na própria Eucaristia, a forma como eles se apresentam vestidos e calçados, uma forma que não tem dignidade de acordo com o grande ato que se está a realizar, a forma como as pessoas vão, eu penso que muitas vezes isto se calhar terá já muito pouco a ver com fé, se calhar terá mais a ver com crença, se calhar terá a ver com outros assuntos que se calhar não têm nada a ver com fé, não sei. Claro, a Eucaristia é um ato sumamente espiritual. E também aí tem de haver uma preparação, mas a preparação tem de ser mais a um nível interior. E às vezes o exterior revela o interior. Se o interior não estiver devidamente preparado, se nós não estivermos disponíveis para acolher Cristo na Eucaristia, que se entregou por nós e deu a vida para a redenção da história, podemos cair também num certo abandalhamento exterior. E isso pode desfigurar e tirar a beleza radical que tem a Eucaristia, não apenas como sacramento, mas um sacramento que se explicita em atos concretos e belos, sobretudo no ato do pão repartido, do sangue ou do cálice, do vinho, desse vinho transformado simbolicamente em sangue que alimenta e sacia, mas esses gestos muitas vezes não são percebidos ao nível da interioridade do próprio sacramento, e daí muitas vezes as pessoas também não corrigirem certos aspectos de participação numa assembleia litúrgica. Eu sempre me pareceu, ainda que a Eucaristia não seja um ato puramente estético, mas sempre me pareceu deplorável os cristãos participarem e aparecerem no templo para a Eucaristia de qualquer forma, porque isso também traduz, como dizíamos, e pode ser um sintoma de um interior desordenado, impreparado do ponto de vista espiritual e da nossa comunhão interior com Jesus Cristo. E isso vai, pois, afetar naturalmente a nossa presença numa Eucaristia. Eu creio que tudo tem de partir de dentro para fora. E o fora será sempre tradução daquilo que estamos a viver, daquilo que realmente sentimos e da importância que tem para cada um de nós, para os fiéis, a Eucaristia como lugar da presença carnal, transparente e absoluta do Senhor. O acabou de dizer, e eu achei muito interessante, o exterior revela o interior, e eu penso que é mesmo isso. E vou até citar uma frase da Beata Jacinta, sim, que pouco tempo antes de morrer dizia, a propósito da forma como as pessoas se apresentavam vestidas na igreja, ela pequenina dizia, as pessoas vêm com decotes, com pouca roupa, se as pessoas soubessem o que é a eternidade, não andavam assim, faziam tudo por mudar. E de facto, pronto, de facto assim é, mas pronto, quando não se sabe e quando de facto o exterior revela o interior, torna-se difícil. Uma questão que eu anunciei e que lhe queria colocar tem a ver com esta frase que nós com muita frequência ouvimos às pessoas. Foi uma missa tão bonita E eu coloco a questão: será que há missas feias? O que é que lhe parece? Qual é a razão de ser desta frase? Não sei, indiretamente já respondi na minha intervenção feita neste momento, que é o seguinte: claro que não podemos reduzir a celebração da Eucaristia a um acontecimento meramente festivo, meramente estético ou cénico. Não, a Eucaristia é um sacramento. E se nós recuamos aos primeiros tempos e também à experiência da comunidade primigénia, dos primeiros cristãos, a forma como se reuniam e celebravam e faziam memória de Cristo vivo, de Cristo Eucaristia, vemos que é uma celebração muito sóbria, muito simples. Agora, a forma e os sentimentos que a envolvem podem diferir, certamente. Claro que todo o tempo da Igreja é um tempo pascal, é um tempo tocado pela graça, pela beleza, pela alegria, pela força do Divino e Espírito Santo. Não tenhamos acerca disto qualquer dúvida. Claro que a Eucaristia é sempre feia quando nós não estamos nesta comunhão plena com Jesus Cristo presente, visível na Igreja. A celebração é sempre feia quando nós não temos uma participação espiritual e ativa na mesma. Uma Eucaristia não é, é sempre feia quando estamos em pecado. Mas quando realmente nós estamos nessa comunhão plena e totalizante com Jesus Cristo, quando nós percebemos que somos Igreja, povo de Deus, que se reúne e faz da Eucaristia alimento perene da sua vida. Quando nós acolhemos alegremente pela escuta respeitosa e profunda a Palavra de Deus. Quando nós nos concedemos a paz uns aos outros, porque acreditamos na reconciliação. Quando nós, de alguma forma, nos sentimos membros da Igreja, creio que a celebração da Eucaristia será sempre bonita. O problema é muitas vezes haver um certo déficit de participação. Por exemplo, estou a lembrar-me dos jovens. Quando os jovens se sentem verdadeiramente acolhidos, quando se lhes reconhece o seu papel, quando é acolhida a sua criatividade, os seus cantos, a sua espiritualidade e o seu desejo de sentir sensivelmente a presença de Deus, a Eucaristia pode ganhar em beleza. Mas beleza não significa reduzir a Eucaristia a um circo, mas fazer da Eucaristia um ponto de encontro vital com Jesus Cristo, que nos apela e se sacrifica por nós em amor. Jograis e trovadores, vagabundos de todos os tempos, vocês são os meus parentes, vocês são os meus iguais. Não me peçam construções nem atos úteis de momento. Eu sou me peçam sobriedade, nem gestos medidos, cinzentos. Eu sou um arlequim e só me visto de encarnado como as flores sobre a terra. Como as aves no céu, eu sou um adolescente e nunca serei adulto. Não me peçam palavra certa, nem honra para quê ter ilusões, nem santo, nem herói, nem mestre. Eu sou um poeta e só posso dar canções. Nem santo, nem herói, nem mestre. Posso dar canções. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Estamos a concluir uma conversa que iniciámos há duas semanas com o missionário redentorista Sr. Padre Acácio de Matos. Estamos também a entrar na parte final do nosso programa. Temos falado de vários assuntos e temos estado a debater assuntos relacionados com a Santa Missa. O Padre Acácio começou agora a falar sobre jovens. Padre Acácio, esteve em Madrid nas jornadas ou não, este ano? Não estive. Não tive ocasião porque tinha os meus compromissos pastorais e que me impediram de estar presente. Será que vai Mas estar... vivi e acompanhei esse grande evento de encontro do Santo Padre e da Igreja no seu todo com os nossos jovens. O que pensa das jornadas? Há duas coisas, duas, digamos, duas modalidades da Igreja realizar a sua missão desde sempre, desde a primeira hora e mesmo a partir do Senhor Jesus, que ora evangelizava e se encontrava com uma mulher sozinha junto a um poço, ou com um jovem rico, desiludido com a vida. Como falava às multidões, acudindo às montanhas e aos desertos, tinha esse poder magnético e criativo para anunciar a boa notícia do reino também às multidões. E, portanto, creio que os jovens e a Igreja também se move ou se deve continuar a mover pastoralmente em termos de destinatários da sua evangelização nestas duas modalidades. Quer anunciando o Evangelho, partilhando a vida e o gozo da fé, com individualmente, de uma maneira mais personalizada, quer a uma multidão. E creio que os jovens, também no seu processo, seja vocacional, seja pastoral, de crescimento da fé, de itinerários de vida, de formação, precisam muito destes grandes encontros, destes mega encontros. Eu vejo isso como algo de positivo. Não vejo isso como algo de apologético, só para dar prova da grandiosidade ou da influência da Igreja nas novas gerações. Trata-se de levar também este Cristo generoso, este Cristo festivo, este Cristo ressuscitado, este Senhor da vida, à grande multidão e particularmente aos jovens. Eu sou daqueles que valorizo como muito positivo estes encontros, estes acontecimentos, onde se contrastam caminhadas, onde há enriquecimento, onde a pessoa experimenta, faz uma experiência de Deus em comunhão, numa comunhão mais alargada, e é aqui que a Igreja mais explicita o seu rosto católico, o seu rosto universal. Por isso, creio que o Santo Padre, também na linha e no rasto de João Paulo II, faz bem em incentivar à participação e à mobilização da Igreja Jovem nestes grandes encontros. Aguardamos nesta linha com a expectativa as próximas jornadas no país irmão que é o Brasil. Padre Cássio, o Santo Padre disse em fevereiro deste ano que, eu até vou citar, isto tem a ver com o ano da fé, um dos objetivos do ano da fé é a renovação catequética para que a fé seja conhecida. Esperas que os sacerdotes anunciem Cristo e enfrentem o analfabetismo religioso. Se no mundo é difundida a infantilidade da fé, é preciso uma fé adulta para evitar mal-entendidos. Devemos reapropriar-nos dos conteúdos da fé como riqueza para a unidade. Para que Cristo seja conhecido, a verdade seja conhecida e crer-se a verdade na unidade. Sem a verdade, não é possível ordenar os valores. Somos cegos no mundo e da verdade nasce a caridade. Se entender, comentar este pequeno texto de Bento XVI... É um texto oportuno e rico, como geralmente são todas as intervenções e escritos, não é, do nosso Papa João Bento XVI. Claro que me apetecia era já citar, assim de entrada, até fazendo uma ligação à questão do analfabetismo religioso, aquilo que São Pedro nos diz na primeira carta, que nós estamos chamados a dar razões da nossa esperança. Mas razões da nossa esperança não no mundo do passado, não no mundo de cristandade, onde a Igreja era a totalidade, mas no mundo de hoje, que é um mundo secularizado, um mundo que está abandonando Deus a cada dia, um mundo que se está afastando da fonte da sua vida, que é o amor, e Deus é amor. Mas dar razões desta esperança que para nós é Deus revelado, é o próprio Jesus Cristo. Também nos deve fazer perceber e escutar a realidade em que nos movemos, em que vivemos, em que existimos, que é uma realidade complexa, muito exigente. Como se combate o analfabetismo religioso? Combate-se com mais formação. Os cristãos, por mais que lhes custe, porque já a sua vida, uma vez que também eles são parte deste mundo, têm os seus trabalhos, a sua família, têm que dar resposta em vários âmbitos e uma resposta plena e competente. Por exemplo, estou a lembrar-me da vida profissional de cada um de nós e tudo isso toma-nos imenso tempo. Mas a Igreja tem de travar esta dura e apaixonante batalha pela formação cristã. Para que os nossos cristãos, num mundo num mundo com os fundamentos tão abalados, Num mundo que nos coloca tantos desafios, num mundo que diariamente põe em xeque os valores mais cristãos e o próprio Deus. Nós, os cristãos, temos de querer entrar por um caminho de formação, senão seremos sempre cristãos frustrados e analfabetos do ponto de vista religioso. E cada vez nos refugiaremos mais num intimismo e num devocionismo, mas que muitas vezes se esquece do essencial. E o essencial é o nosso encontro com Cristo, que tem de passar também com um diálogo com o mundo, com a cultura em que nós estamos, em que nós nos movemos. Ora, se nos faltar o apoio e a formação, a luz da palavra, e por isso este trabalho também que estamos tendo em toda a diocese da Guarda, procurando suscitar grupos bíblicos em todas as comunidades cristãs, isto também aponta para uma formação cristã e uma formação dos nossos animadores cristãos, das nossas lideranças. Se a liderança, se os cristãos mais responsáveis não tiverem uma boa formação do ponto de vista humano, do ponto de vista da fé, tudo fracassa em igreja. É uma tremenda responsabilidade. E desde esse ponto de vista, sim, ter-se-á que combater esse analfabetismo religioso para não cairmos numa certa piaguice e numa certa lamúria. A formação também nos torna corajosos na fé e claro e evidentes à hora de testemunharmos a nossa fé em Igreja, que é a nossa fé em Jesus Cristo. Padre Cássio, essa é de facto uma das grandes preocupações de Bento XVI, e ele fala de facto nesta perda de sentido religioso e que é o maior desafio da Igreja. Aliás, ele costuma dizer: não nos podemos conformar, temos que nos tornar inconformados, de facto, não só nesse aspecto, mas em todas as notícias que vêm, que transformam este mundo, não no mundo real, mas no mundo virtual. Padre Cássio, olhe, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Eu agradeço-lhe a disponibilidade que teve para estar neste programa. A única coisa que direi, em primeiro lugar, é esta gratidão em ter participado convosco neste vosso programa e também agradecer a escuta e o acolhimento desta mensagem, desta boa notícia, a todos os radio-ouvintes da Boa Nova. E desejar para vós sempre caminhos de empenhamento e de compromisso com o Senhor na comunhão da nossa Igreja. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 ou 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.